Panorama Agrícola para 18 de agosto de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua minguante, hoje 18 de agosto de 2014, este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: depois da batalha é que aparecem os valentes. Ouça no programa de hoje uma dica para aumentar a produção de mel. No Espaço da Mulher, confira a chamada pública do MDA para a mulher agricultora. E no Mercado Agrícola você fica com informações sobre a cultura do alho. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. O manejo correto das colmeias é importante para o aumento da produtividade do mel na sua propriedade. A localização do apiário, a sanidade das abelhas e a alimentação suplementar, quando necessária, ajudam e muito a aumentar a produção. É hora das notícias. Uma curiosidade para você: nasceram bezerros trigêmeos aqui em Santa Catarina, na Fazenda Indiana, na comunidade de Frascal, em Santa Cecília. Fazenda do produtor Wilson Granemann, que conta com assistência técnica da Ipagre local de Santa Cecília. Os bezerros, dois machos e uma fêmea, pesaram ao nascer 20 quilos cada. A vaca é da raça Angus e tem 8 anos. O produtor lembra que há muitos anos houve um caso de gêmeos, mas o nascimento de trigêmeos foi uma surpresa. 24 mil agricultores familiares do país vão receber nos próximos meses assistência técnica e extensão rural para o desenvolvimento de sistemas agroecológicos. A produção integrada à natureza, com baixo impacto ambiental, sem uso de agrotóxicos e fertilizantes, tem o apoio da Secretaria da Agricultura Familiar do MDA, que assinou 17 contratos nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas, Ceará, Pernambuco, Mato Grosso, Acre, Paraíba e Rondônia, para apoiar a agroecologia. Até final do ano que vem, a meta do Ministério do Desenvolvimento Agrário é a de atender 200 mil famílias de agricultores pelo Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, nós vamos conversar com Marco Lucini, engenheiro agrônomo da EPAGRE em Curitibanos. O plantio da cultura do alho para este ano já foi encerrado, né, Lucini? Exatamente, estamos terminando o plantio. Em relação ao ano passado, esse ano houve um pequeno aumento de plantio, sabe? E a expectativa entre os produtores é muito boa, né? Corre a notícia de diminuição da safra da China. A China colhe o alho em maio, junho, e começa a vender alho novo agora no segundo semestre. E com essa diminuição, o preço internacional, que são os chineses que ditam, subiu. E com essa subida, ele chega no mercado brasileiro mais caro. E a expectativa para nós de Santa Catarina, que acabamos de colher a safra, é muito boa para essa safra 2014-2015. A China colheu a safra agora, em maio, junho, e ela que dita o preço no mercado internacional. E como eles colheram uma safra menor, eles começam a ofertar esse alho agora a partir de julho e agosto por um preço superior ao ano passado. E eles vão continuar ofertando alho até o ano que vem, em junho. Então eles colhem uma safra, guardam o alho na câmara fria, seria um sistema similar ao que o brasileiro faz com a maçã Fuji, e abastece durante um período de 12 meses. E com a safra menor, o preço, eles subiram o preço FOB, né, preço lá na China, e esse alho vai chegar no mercado a um preço superior à safra anterior. O que facilita, então, a venda do produto catarinense? Exatamente. Então, a expectativa desse ano, a gente tem falado com os produtores, é uma expectativa muito boa, inclusive em relação ao preço, já se pode pensar em torno de 15 a 20% superior à safra anterior. Quando o produtor catarinense deve começar a vender o alho? Olha, nós começamos a colher o alho de meados de novembro até final de dezembro. Os alhos precoces, alguma coisa já é comercializada no final de dezembro. E o grosso da safra nossa é janeiro, fevereiro, março, sabe? Então, nesse período, concentra a venda do produto de Santa Catarina. E essa tendência deve se continuar assim nos próximos anos ou ainda é cedo para prever? Na realidade, quem domina o mercado internacional é a China, né? A China planta uma área impressionante, né? E eles que dominam o mercado, ofertando do que é exportado no mundo, 85% vem da China. Então, dependendo da safra deles, é o resultado econômico da safra nossa aqui do Brasil, né? A pergunta é pertinente porque os últimos anos têm sido muito bons para o produtor de alho em Santa Catarina, né? Essa safra que terminou foi uma safra boa, a safra anterior foi excelente, sabe? E nós estamos prevendo para 2014, 2015 uma safra muito boa. E o interessante da cultura do alho é que ele é uma atividade de inverno-primavera, né? Então, na nossa região não existe praticamente outra opção a não ser o alho, alguma coisa de cebola ou, se não, cereais. Só que para cereais precisa uma área grande, seria uma questão de economia de escala, né? E o alho em pequenas áreas, como é uma cultura de alta densidade econômica, o produtor consegue tirar o sustento dele, da propriedade, digamos assim, 1 hectare, 2 hectares, porque o movimento econômico é muito grande, né? Muito bem, agradecemos a Marco Lucina, engenheiro agrônomo da IPAGRE em Curitibanos, conversando aqui no Panorama Agrícola, no quadro Mercado Agrícola, sobre a cultura do alho e as perspectivas para a próxima safra. Muito obrigado, Lucina. Um abraço a todos. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação e informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Com a ideia de ampliar o protagonismo das mulheres rurais, o Ministério do Desenvolvimento Agrário está lançando um chamamento público específico para esse grupo, até o dia 29 de agosto. Essa chamada pública vai financiar três modalidades de projetos de custeio. Projetos de custeio para atividades e não para aquisição de bens. Todas voltadas à produção agroecológica. Para você, mulher agricultora, participar, é necessário ser agricultora familiar, assentada da reforma agrária, extrativista, quilombola, pescadora artesanal, aquicultura familiar ou indígena. As três modalidades contempladas na chamada do MDA são apoio a redes de organização produtiva, apoio a grupos produtivos de mulheres e apoio a feiras ou mostras de economia feminista e solidariedade. A prioridade são 120 territórios de cidadania, mas grupos produtivos formados por mulheres rurais de todo o país podem se beneficiar por essa chamada pública do MDA até 29 de agosto. Detalhando cada uma das chamadas, apoio a redes de organização produtiva. Se destina a grupos de mulheres rurais articulados em redes produtivas. Pretende incentivar a criação de novas redes e fortalecer as redes existentes por meio de formação e capacitação em políticas públicas, gênero e feminismo, além do estímulo e fortalecimento da produção e comercialização. Essa modalidade tem âmbito regional ou nacional e deve beneficiar pelo menos 300 mulheres. A outra chamada, apoio a grupos produtivos de mulheres, tem por objetivo o fortalecimento da organização produtiva de grupos de mulheres rurais em âmbito territorial ou regional, com ações de mobilização, orientação sobre a formalização das atividades, comercialização, mercados locais, programa de aquisição de alimentos e Programa Nacional de Alimentação Escolar, e gestão econômica da produção. Vão ser beneficiadas nessa modalidade do MDA pelo menos 150 mulheres. E a outra chamada pública, apoio a feiras ou mostras de economia feminista e solidária, que pretende promover a realização de feiras e mostras no âmbito estadual ou regional para divulgar e comercializar os produtos das agricultoras familiares. Este é o chamamento público específico para mulheres do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Até 29 de agosto, consulte o site do MDA. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.